destino teu, ó mar alto, sem ter fundo. Ouço meu destino teu, ó mar alto, sem ter fundo. Viver bem perto do céu, andar bem longe do mundo. Viver bem perto do céu, andar bem longe do mundo. Antes as tuas tormentas do que todas as revoltas. Antes as tuas tormentas do que todas as revoltas. No céu azul te adormentas, a solução nunca voltas. No céu azul te adormentas, a solução nunca voltas.